A rede das pessoas ranqueadas não são ranqueadas pela quantidade de informação que ela disponibiliza e não pela quantidade de informação que ele tem. É o que ele disponibiliza. E quando isso acontecer, a gente tem a possibilidade de uma experiência eventualmente radical mesmo do que é uma mudança política. Eu boto fé que exista o político que vai entender que disponibilizar informação traz benefícios políticos para ele. Entender que abrir informação e não guardá-la e não ter um jogo escondido, um jogo aberto, é muito mais interessante para ele, pela razão que for. E que isto é a efetiva mudança que pode acontecer. Que os céticos são necessários e os pessimistas são necessários o tempo todo para ficar brigando. Eu sou da turma dos otimistas. Eu olho para aquilo e falo, dá para hackear. Muito melhor do que estava dando para hackear há 30 anos atrás, sim, 40 anos atrás, quando eu comecei a ver. Então eu estou dizendo assim, existe uma coisa que eles não viram. E nisso nós somos muito mais interessantes do que eles. Eu vivi alguns anos metido dentro do governo lá. Não tem teoria conspiratória, tem burrice.